Pensar na tua vida, nas coisas que você já fez. Já procurou, mas não achou saída e se perdeu mais uma vez. Do futuro a incerteza, tua vida é só tristeza. Você ainda não conhece do viver a razão. Sei que você, como muitos neste mundo, vive sem uma diretriz. Sentes prazer que logo se mas não consegue ser feliz. Todo este sofrimento